sombra escuridão de um mundo ainda cego, que a sombra em podridão dentro de um fundo ainda ego. Thank you.